Sol Salvador, Bruno 865, bom dia. Bruno 865, bom dia. Tráfego avistado, está livre o pouso na 10. O vento é 310 graus com 2 nós. O ajuste 10 no 1, Bruno 865. 611, autorizado pouso na 10, Bruno 865. Bruno 865 no solo aos 40, solo 29. 29, obrigado. Solo Bruno 865, bom dia. Bruno 865, muito bom dia, estou autorizado táxi via Alfa, me reportam seu Juliette. Alfa, reportando seu Juliette, Bruno 865. Bruno 865, ingresso Juliette, para a posição 10, Pati 1. Posição 10, Bruno 865. Solo Mike Anquilo na posição 243, encerrado, 97, grato, bom dia. Gente, Mike Anquilo. Paulo, Salvador, bom dia, Azul, Alpha, X-Ray, Delta. Prossiga, Alpha, X-Ray, Delta. Alpha, X-Ray, Delta, solicito autorização de rebote do pátio 3 até o finger de número 8. Gente, o Alpha, X-Ray, Delta, a princípio, está autorizado até a saída do pátio 3, meia porta e para ingresso, pátio 1. Autorizado até a saída do pátio 3, reportarei para ingresso pátio 1, Alpha X-Ray Delta. Tráfego Salvador, muito bom dia, o Azul 4040. Azul 4040, um instante, qual por gentileza, encosta em curso forte. Afirmo, tá pronto para cópia. Autorizado com FIS, nível de voo 340. Vai dar roda 190, curva direita, saída da EL, Leda após bridge, via Pedro Lula 6. Controle Salvador, apere 119.8, transponda 5460. Ele 11, livre pouso, voo 190. 4-0, confins, via Pesolo 1-6, Pesolo 0, curva direita, saída da EL, transição Leda, bridge. Transpondeu 5460, frequência 19-80, é o Azul 4040. 4040, protegimento correto, pronto, feedback, treinamento. Chamará Azul. Solo Salvador, Azul Alpha X-Ray Delta, solicita ingresso pátio principal. Gente, Alpha X-Ray Delta está autorizado, ingresso pátio 1 para a posição 08, me reporta o término. Ok, Alpha X-Ray Delta autorizado, ingresso pátio 1 até o finger 8, reportarei o término, Alpha X-Ray Delta. Salvador, o K3 está te olhando. Prossiga. 06, push back acionamento. Que o reboque mantenha a posição antes do para ingresso no pátio 1, mantenha a posição. Ok, Alfa 3 Delta, mantendo posição. 3171, estou autorizado, pushback acionamento, me chamo pronto táxi. É bom, dá pronto táxi, 3171. Simula 1011. Confirm 1009 or 1010, altimeter setting. Altimeter set 1011. 1011, standing by, landing clear, seated out 99770. Voo 1865, seu solo aos 40. Ou melhor, desculpe, o voo no 093, no solo aos 48. Chame o solo 219. 219. Salve Salvador, 1093, entrou na alfa. No 093, está autorizado o táxi alfa, me reportando de Juliette. Alfa, reportando de Juliette, bom, 093. Race with 02 knots. Clear to land, runway 10, landing gear down, lock and consider out 9970. Péssima Juliette, no lugar 93. Change no 093, mantém posição de Juliette. Ok. O Federal Line 970 on the ground at 51. Leaving on the next right and call ground 121 decimal 9. Ground 9970, approve the tax by Alpha report before Juliet. Paulo, Campo, na frente de próximo táxi, está com 182 a bordo, até na Galeão, 350 de autonomia. Então, 3171, estou autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponte para no 0, torre 1186, ajuste altímetro no 011. Ok, 011, táxi autorizado, de parte Índia, 18 de ponte para, Andrei, 178. O Gol 0093 vai ficar atento ao Airbus da TNC no táxi após ingresso de Juliette, posição 06. Sim, você tem para a nave iniciando o táxi, eu ingresso no meio ao 093. Estacionamento é o azul 4040 no gate 01. Estou autorizado, chamo para um táxi. Cliente livre, chamada para o táxi, 4040. O Alfa foi Delta após o Boeing da Gol que está passando agora, estou autorizado para seguir o reboque da posição 08, me reposta ao término. Ok, após a passagem do Boeing da Gol, o Alfa foi Delta autorizado até o 08, reportaria ao término. Alfa foi Delta. Mantenha em posição before Juliet 09970. Torre Salvador, bom dia, o trânsito 171, pode esperar pronto. 3171, autorizado, ingresso da decolagem, vento norte 29. Autorizado, ingresso da decolagem, 3171. Drama 970, Kretu, Juliet, 8.3. Táxi, Juliette, April 3, Federal 201, está autorizado Campinas, nível de voo 340, decoda 10, curva direita, saída da Elvio, tração Leda, após voo a Bridge, e após o 16, após o Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5475. Sim, 5475. Decolado decolada de Salvador, 59, controle, 120, decimal 8, bom. 1208, tá. 6171. Controle de Salvador é o TAN 3171. Chame 198. Chamará. 28. Sim, que é o FX Delta. Ok, obrigado, um bom dia. Igualmente. Azul 4040 com 1117 a bordo, autonomia de 2 horas e 25 minutos. Alterando o Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima para o táxi. 4040, sou autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 011. 70, final, projeto 10. 6570, bom dia. Confio no trem? Baixa casa. Vento variável 1 nó, um ajuste é 1011. Pouso autorizado, 90. Pouso autorizado, 90, 6570. Azul 4040, tá pronto. 040 após o pouso do 67 na final, ali mantém. Gente, após o pouso da aeronave, ali mantém, não 90, 4040 da Azul. Na Bahia, 05, direita, 129. Gente, direita, 129, bom dia, senhor. Bom dia. Azul 4040, autorizada decolagem, vento norte 2 nós. Livre decolagem, Azul 4040. Alô, bom dia, Astra Cargo 6570. Muito bom dia, sou autorizado táxi Alfa Juliette para o pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Juliette para o pátio 3. Sou autorizado Recife, número de voo 330, decolado Alma 0, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, via Upper Whiskey 58. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5473. Gente, o TAM 3890, quanto a gente está correto, estão prontos para o feedback de funcionamento. Decolada 08, controle 119, decimal 80. Controle 198, obrigado, bom dia. Atenção, visual, comunicador. Ingressa Juliette para o Pato 3, o Watson é 570. Time táxi 3890. Salvador Tower, good morning. This is SEM 3153, landing here down and locked. 15, three, cleats, lander, runway 10. Attempt is 1011. 340 degrees, 1. Clear to land, runway 10, QNH 1011, SEM 3153. Para o táxi da 3890, está com 1904 a bordo, com 14h30 Natal. Siga via Índia no ponto de espera, chame 18,6, ajuste 1011, confirme o QAB. 104, só vai via, vai para a Índia no ponto de espera 18,6, da 3890. 104, Salvador 1093, gente da Golf, confirma. Chegou no 093, só para da Air, helicóptero. Aguardo. Salvador Ground, good morning, 1031, 53, one way location. Falcon 353, track fly Alpha Juliet, pole position. Alpha Juliet, pole position on Juliet, 1315. Oi, bom dia, Santa 3890, ponto de espera pronto. 3890, bom dia, autorizado ingresso, decolagem, estou 0, vento norte, 29. Autorizado ingressar na 90 e decolar, vago Santa 3890. Controle no 20 decimal 8, corrigindo controle 1119, 198, principal é 5513. 093, autorizado 360, já precisou 16, de fora na terra. Gael Leda Bid, quando intercepta a aeroquita, 98. Correto, gol 1093, para o Fibeca, Sana. Já. Yeah. 4201, aguarde o tempo aqui à sua direita, posto autorizado para o Fibeca, Sana. Stand 3153, Alpha before Juliet, stand 3153. They are clear, gate 1. Gate 1, stand 3153. Controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Apolo Salvador, muito bom dia, Xané 621, para a cópia Pentagon. Bom dia, Xané 62. Não, autorizado para o Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 10. Acorda pista 10, saída da El, após da El Lida, após Bridge, onde intercepta o uniforme Zulu 10 e sai conforme plano. Controle 119.8, transponda 5473. O nível de voo aprovado 360, decola da pista 10 da El Lida Bridge, vai interceptar para o Zulu 10 até SMAP. Súbito de voo para o 1198 é o controle, onda 54473, ao senhor 6219. Confirmando 5476 no transponder, chantar o pushback acionado. Ah, perdão, 5476 no transponder, 6211. E o 420 missou. Bom dia para Aracaju. Prepare a POCA e a Vete Samuel Copa. 150? Se for 130, segue na Conde. Pode ser 130. Aqui, só um minutinho. Salvador, bom dia, é o Gol 1963, rede da informação Gol para a cópia Galeão. Mania 1963, prepara Dael, aguarde cópia. Dael, aguarde. Gordinho! Ô Gordinho! E você? Salvador, bom dia, voo 9063, final do X-Ray, para embaixar para lá. 9063, ciente, pouso autorizado, 0030 graus ou não. Ciente, pouso autorizado, voo 9063. Voo 4201, no ponto de espera, para 18.6, ajuste 1011. Confirma POB? 121, POB, 4 horas de autonomia, Ribeirão Preto. 1016, no ponto de espera, azul 4201. Correto, chama no ponto de espera 18.6, firma, borro 121. Obrigado. Prossiga, trip. Tá legal então, autorizado 150, conforme solicitado para Aracaju, na cola da pista 10, saída Puca, jama após jama direto. Controle 120.8, transponda 5520. Cada um está pronto. no 4, confirmando 19.8 do controle, 199.8. 455 no 4, foi com o senhor que falei no 7? Tá legal, então chama pro push. Obrigado. Bom dia, Tan. Prepare a bola e agora ele copia. Bom dia, boa noite, 65. Aguarde chamada para copiar. Do 1963, pronto, cópia? Afirmativo, está pronto para a cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 10, já cobra da pistão no zero, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Controle 199.8, transporte 5511. Afirmativo, copiado 360 para Galeão, via uniforme Zulu 10, segunda da pista 10, na saída da EL Leda, Leda Bridge. Controle 1198, transponder 511 ou 19-1093. Correto, 1963, chama para pushback acionamento. Afirmativo, estamos no finger número 11, estamos prontos para pushback acionamento. Gente, autorizado, Champex. Gente, no 11, autorizado. 3597, cópia. Tá 3597, cópia? Pronto. Brasília 360, informe Zulu 17, acorda pista 10, saída Arbor, após Arbor eleva. Controle 120119.8, responda 5517. Sete, controle 19.8, chame para pushback acionar. Obrigado. 1865, cópia. Brasília, 360, uniforme Zulu 17, cola pista 10, saída Arbora, após Arbora eleva, controle 19.8, transponder 5514. Janeiro 621 na posição 5. Autorizado 621, chame para o táxi. Pega uma para o táxi, 621. Alô, bom dia, 9063. Bom dia, gol 9063, reporte antes do bilhete. Boa tarde, antes do bilhete, 9063. Chave Trisk, cópia. Tocando no corredor Shelly, cola da pistão no 7, primeira curva direita. Controle 199.8, transponda 0196. Controle 119.8, Bravo Trisk. Chame a torre para o táxi, ajuste milhões, bom voo. Alô Rio, 5973, autorização Recife. Grande Rio, pronto, cópia. Pronto. Recife 370, via 58, a cola da pista 10, saída Pulca, transição Caju. Controle 119.8, transponda 5503. Aprovado 370, Recife, informe 58, decola 10, Pulca, Aracaju, 198. 5503, nós temos 9973. Correto, Rio, chame para o pushback. Vou chamar. Salão 093 no meia para posicionamento. Salão 3597, gol no 093, aguardem. Aguardam 093. Solo, 137, solicita um operador aqui. Confirme? Tem um operador de liga aqui no 4 da Ok, vou coordenar com a infra-aero. Solo Rio 5973 para o pushback e acionamento. Viu, coordene com a equipe de Solo. Tem um avião com a sua retaguarda efetuando o push. Se for possível iniciar, está autorizado. Caso contrário, assim que o avião que liberar, está autorizado. Você, vamos coordenar aqui, obrigado. Solo 093, completamente pronto. Ok, vamos no 093, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Levantará. Para o início do táxi, o voo 1963. Nosso POB é C5, autonomia 3 horas e 40 minutos, alternativa campeã. Voo 9063, agilize via Juliette, portão 3. Agilizando a Juliette, 9063. Voo 1963, autorizado o táxi. Via pátio, após seguir o Boeing da companhia no posto do 612, quando no ponto de espera 18:06, ajuste 1011. Excelente. Inicia o táxi, observa o Boeing do 612. Autonomia de 15 horas e 30, vou terminar em Guarulhos. Salvador 1093 para táxi 092 a bordo, 3 horas de autonomia, Campinas. Ajuste 1011. 18:06, 1011, Buenos Aires.